Juliano 70, curva à esquerda, vou na proa 040, intercepto localizador na proa 40. Tem que no 70, esquerda, 40, intercepto lock mais, estamos reduzindo aqui, sendo assim, indicado vai ser 160. Gente, desde mantém a 2000 pés, voo no 170. Para 2000, voo no 170. Boa noite, táxi de Lanço de Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa da Juliette, boa noite, Juliette. Localizador, o Xanea 6224. O Xanea 6224, chame a torre de controle em 1,8 decimal, 9,5. 6224. Oi, Xanea 6224. Muito boa noite, eu tenho contato visual, tem pouso autorizado, pista no 0, vento no 0 graus, 11 nós. Entre 3178, desça aí, mantenha 2.000 pés, via chegada Bonfim 1015, apuse no localizador. Mantenha a chegada dessa via. Voo 1170. Completa final, pista 10. Torre 118, decimal 95. Boa noite, o Azul 2774, quem é que dá informação que é? Azul 2774, boa noite, horário do DT. Seria os 34, 500 de adiantamento, apenas para coordenar o nível 180 para Porto Seguro, para a gente. Quem será coordenado? 180 Porto Seguro, prepara subir o coral. Salvador, uma boa noite, eu vou para o 1170 para o 1170, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda a autorização. 2, aguarda. Direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, um bom voo. Direita, no ponto de espera, torre 118, 1970, após azul, Juliette, ponto 4. Juliette, para o 4, bom 970. Boa noite, mandei o ponto de espera, aguarde. Catalânia 363, chame sempre Recife, 125, decimal 45, ao PR 133, decimal 95, bom voo. Catalânia 363, controle. Alô, Chename 3M3, chame sempre Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, bom voo. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, grato, 6-3-1-3, um beijo, segundo Deus. Pro. Capa. Cruzeiro, aproveite o posto. Must be towed to gate 08, then come for Estrada, American 2, Cruzeiro. 4980 da Azul está autorizado a alinhar e manter pista no zero. Solo 04, livre direito no 219. Alfa, mantém-se Juliette. Alfa e mantém-se Juliette. Azul 774 na escutura, Paulo. Sim, essa cópia, senta. Sim. Autorizado porto seguro no nível 180. Decola da pista 10, curva direita, subida coral. E roda no plano de voo, coral, raíra, de correção. Movimento 7, raíra, DCT. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. Confirmar o transponder? 0263. Ok, no ponto seguro no 80, decolando da 10, saída coral, está interceptar aí a movimento 77, você vira para raíra. O transponder 0263 e o controle de 0208, confirma? Correto. Você pode confirmar sua posição? Chame para o pushback e acionamento, azul 2774. Amarelo, 4980, decolou 06, controle 1208. Levaram 208, azul 1480. Azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba e mantenha o voo 310, vigilância via saída Puca. Azul 4980, sabe via, via saída Puca, 350. Beleza, no ano está ligado. Ah, oh, nossa, espera, mantenha antes da Juliette. Vai manter no ano. Azul 5001, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E apresumo 10, Taubaté. Transponde 5156, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340. 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Apresumo 10, Taubaté. Transponde 5156. Zero zero um, correto, resposta pronta para o pushback acionamento. Alô, Salvador, boa noite, azul 4959, com a informação Sierra 1940 de alto. Azul 4959, boa noite, autorizado Ilhéu, nível 140. Decola da pista 10, curva direita, terceira subida coral. E a Golf 677 conforme a rota. Transponder 0264, controle 120, decimal 8. Gente, estou autorizado Ilhéu, nível 140, decolando da pista 10, primeira curva direita, no perfil da coral. Via Golf 677. 0264 no transponder, 1208, controle azul 4959. 4959 correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Repassará pronto para o pushback, 4959. Morgan 630, taxi approved by MNA from Secretary India. At holding point, call tower 118.95, altimeter 1015. Bom, no ano se espera após a passagem da aeronave da American Airlines, ingresso Juliette, ponte 08. Após a American, vai para o 08, com 77. 4318, uma torre 1195. Para da Eule da Irumi. Tem pouso autorizado, pista 0, antes de uma centena, 13 nós. 972, pronto, copia. 972, galeão aprovado, nível 400, 400. E a Up November 857, até Moussu. após conforme rota. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irume. Índia Romeu Uniforme, Mike Índia Irume. Aciona 5160, controle Salvador, 120, decimal 8. Essa rota seria terminada, não seria? Não, por novembro 857? Sim, o RIF final 72 foi preenchido no plano. E nós recebemos aqui uma modificação para efetuar a Bahia Almeida Quimia, depois direto de El, direto Porto Seguro e direto Travelas, que está saindo com 67 hoje, está terminado. Chegou a reparação junto ao centro Recife para a nova autorização Rio Canal 32. Boa noite, deixa eu ver, chegada Bolt para 417, ajuste ao 015. Chegada Bolt, passa. Chegou a 7.83. 14980, chama Recife, 12, 6.5. American 220, clear to line up and maintain. Line up and wait. Oito, solo azul no meio, direito 21, onde é solo? Regional, Leão aprovado nível 400-400. A rota vai ser de Né, após direto Ilhéus, Yankee Motel, após direto Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após direto Caravelas, Charlie Vitor Lima, após direto Vitória, Vitor Tango Romeu, e após conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda, após Diné. Aciona 5160, controle Salvador, 120, decimal 8. Ação aqui, foi autorizado para Galeão, no 400. A roda do plano de voo seria subida da El, Leda, Diné, após Diné, Yankee Lima, Hotel, Ilhéus, após Serra, Golfo, Romeu, Porto Seguro. Sali, Vitor Lima, Caravelas, Vitor Tango, Romeu, Vitória, após o plano de voo. aciona 5160, 1208 no controle, está pronto para o pulso tecnológico. Preciso que 962, cotejamento correto, está livre acionamento de Champax. Ataque, obrigado. O Salo Salvador, está 378 de Broja na Alfa. Polícia 378, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. 973, West Copy. 0973, clear to Confins, Sierra Bravo Charlie Fox, flight level 360, via Upper Zulu 10 until Kubaz, Papa Uniform Bravo Alpha Victor Kubaz, then Upper Zulu 16 until Mukidi, Mike Uniform Kilo Delta India Mukidi, and then according to flight plan route, departure from 1010 after departure, right turn, Dial Departure, then Leda, and then Motiva, Transition, Mike Oscar, Tango, Vitor Alpha, Motiva, Score Code 5154, and Control Departure, Frequency 120.80. Roger, ground 9973 to Confins, Upper Zulu 10, until Kubaz, then Upper Zulu 16, until Mokiti, then according to Dial Departure, Leda, Motiva. Score code 5154 and flight control 12 0 noise. Zero 9993. Flex for X 0973. Airport number 3, report to wind, red, push and start. Roger. Clear, Apache Department, American 230. Salvador Rio 5972, o táxi com dois a bordo, temos 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Salvador, Rio 5972. Resolvendo uma pergunta com o seu plano de voo, só um minuto, minha gentileza, Rio 5972. Ah, ok, não, só confirmar um ajuste, 1-0 no 5? 1-0 no meio agora, 1-0 no meio. Tá bom, na sua escuta aguardando. Número 2 para a Copa Tapara da Elway da Motiva. Paulo, conseguiu uma novidade do 5972? Estabilizado, passando do horário. Estava torre 1895. 1895. Delta 220, contact receive center 126, decimal 85. 126, decimal 85, contact receive bombing aí, obrigado. Delta 223, clear to bomb arrival, descend 4000 feet, and it's 06. Sinal 72, gentileza, você tem condições de descrever a rota ponto a ponto, a preferencial, gentileza? É, eu vou precisar pegar aqui a carta aqui para descrever, senhor. O nosso plano, como ponto é autorizado, senhor, foi aquelas posições que havíamos passado para o senhor. Constante que a gente pega na carta aqui. Está com os motores acionados aqui, constante. Eu estou ciente, assim, comandante, é que o CGNA negou o voo nessa rota alternativa que o senhor colocou, embora esteja ciente de tudo, que mudou de equipamento, foi feita a CHG, foi processada, mas o CGNA nega essa rota nova, ok? Então, a orientação que o CGNA dá é que deve manter o perfil da rota RNAV, só que não é RNAV, ou seja, o senhor descreve os pontos da rota e vai voar ponto a ponto, mas dentro da rota prevista RNAV, prevista na curva, entendeu? Ok, gente, só vou confirmar isso aqui. Paulo, aqui na 6224, no 03 para o pushback, por favor. Na 6224, aguarde a autorização para o pushback, está pronto apenas para a cópia. Pronto para a cópia, na 6224. Autorizado, chama 624, Aracaju, nível 190, 190, via Golf 677, recola down no zero, curva esquerda, saída ponde, aciona transponder 0264, controle Salvador, 120, decimal 8. Assim, autorizado, Aracaju, 190, Golf 677, decola aberto, 23, transponder 0264, 1208, vou chamar a 624. Para o táxi da Carinha Beirão Preto, 4 horas e 35, 122 a bordo. O Xanamé 224, por gentileza, modificação do transponder 026120. 026120, Xanamé 224. Xanamé 224, aguarda autorização para o pushback no portão 03. Aguarda. O azul 5001 no copiado, táxi até o través do portão 612. Salvador, aguarde para a copa. 972, tem informação dos pontos? É, sim, senhor. Vamos lá. Navega Irume, após na chove, após Sierra Golf Romeo, após Chuvud, X-Ray Uniforme, Vitor Uniforme Delta, após Tagel, após Sierra Alfa Tango Bravo Uniforme, após Popilox, após Saizbu. Após Doxo, o Keno, após o Keno, Monstro. Através da 06, o Cifrinho. 001 na Guari para prosseguir. Solo, Salamundo. Boa noite, para o 723. 723, boa noite, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, eu não tenho 723. Príncipe 972, então modifica a subida da El, Leda e Rumi. O nível permanece 400, 5160 no transponder e vai cumprir essa rota. Afirmativo? Sim, modificando para da El, Leda e Rumi. E o restante permanece. Obrigado, pronto para o ataque. Príncipe 972, prossiga com o número 1, FAT 3, FAT principal, Índia Alfa, ponte espero no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 6, então bom voo, boa noite. Espero os transtornos. Ah, não, obrigado, eu agradeço o senhor, 0096, autorizado o SAT, ponte espera 1895. Azul 5001, está visual com o Boeing 767 da Rio, na saída do PAT 3, ingressando o PAT principal. Arquivo, visual com o colégio. Azul 5001, segue o tráfego da Rio, com o número 2, ponte espera Pátio Índia, quando pronto, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 6, então bom voo e boa noite. Torre Salvador, bom dia. Boa noite. Situado 72, ponte 010, pronto. 5972, autorizado, alinhar e decolar. Pista 10, vento 10 graus, 12 vai. Em decolo 972. Coito do solo, após a passagem a cauda da Embraer 190 da Azul, após o tráfego em coordenação, calibre iniciado no portão 3, chame táxi. Roda Azul, via Juliette, portão 09. Via Juliette, portão 09, agora 723. Guarulhos, nível 340, via Pesulo 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco. Após conforme rota, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5167, controle Salvador, 120, decimal 8. Localizado 340 para Guarulhos, e a APSU 10, Taubaté, Tango Bravo Eco. Decola da 10, curva direita, da moto. 5167, Rio 5974, no PAC 3, chame pronto para o pushback acionamento. Afirmando 5167, estamos prontos para o pushback acionamento. Direcionar, chame táxi, Rio 5974. Eco, voa direita, Rio, sinal 72. Sinal 72, decola 38, controle 119, desse sequência 120, desse sinal 8. 38, a volta. Salvador, cordial, boa noite, Rio 5972, cruzando 3 mil pés na Dael. Rio 5972, contato radar, super 400, via saída da El. 400, via saída da El, Rio 5972. Boa na proa de Leda, da presente, o Rio 5972? Autorizado, direto Leda. Leda, obrigado. Céu número 2 no patch 3, azul 2774. Aguardando. Azul 229. Eu já tenho falado de 5 da terra, azul. Espera no 0, turno no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 6, então bom, boa noite, Chanel 6224. Obrigado, boa noite, Chanel 6224. Meu 00, voa direto Duna, descendo para o 050. 050, Duna, 3, meu 00. 00, Duna, 040, controle 1, 20, descendo 8. 208, azul 51, bora. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 9. Contato de Salvador, boa noite, azul 5001. Azul 5001, contato radar, supero 340, via saída da El. 340 via saída da El, azul 5001. 374, parte 3, livre acionar, chame táxi. Sim, livre acionar, chame táxi. Sobe, chamou 2774. Azul 2774 no parte 3, livre acionar, chame táxi. Chamará. Ciclo 972, chama Recife, 1251. Confirma, primeiro? 125, decimal 1. 251, grato, cara. Nokia 224, decola os 43, controle 120, decimal 8. 208, 624, boa noite. Oxa 6624, boa noite. Primeiro lado. Oxa 6624. Oxa 6624, contato Renato, 0920, saída Conde. 90 Conde, Oxa 6624. Guarde para o pushback, 1934, apenas para a cópia, está pronto, cópia. 1-3-4, Maceió, 350 aprovado, Pesula 1-7, até Orago, após Orago, direto Maceió, decolou da 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5-1-7-2, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 0-3-0, Maceió, Pesula 1-7, Orago, direto Maceió, decolou da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Para o 134, aguarde a direção para o pushback. Índia e Alfa, considero 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no meia. Então, bom voo e boa noite, azul 2774. 1-0 no meia, Índia, Pacto 3, decimal e Alfa, considero 18, decimal 9-5, bom trabalho. Controle Rio 5974, boa noite, Francisco. Rio 5974, contato radar na decolagem, supero 340, via saída da 340 na Dael. Para 2 mil pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado. 4, coordenando com a edição, após passagem a carro da OTR da Azul, coordenação após o tráfego, está livre, iniciando o portão 02, chame táxi. Coordenando, táxi. Chama táxi, boa hora, direção. Primeiro, outra aeronave chamou para o pushback. Exato, 340. 6 até o 370, azul 5001. Azul 4959, pushback acionamento. 7, coordenando com a equipe do solo, livre acionar, chame táxi azul 4959. 5, autorizado, chama táxi, vai. Salvador, muito boa noite, é o azul 2774, 0 pra 2774, autorizado Lema, 0 Lema, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autorizado chegando a Mário, vou na sua de Mário, reporta na ideia descida. Vai reportar para a descida a possibilidade de WhatsApp. Se a mesma tem a flor de Mário, sai como número 4. Sente, mantém Mário 2224. Controle Rio 5974, cruzando 7000. 070. Tem como abreviar a flor de Monte, mas não pode ver nada? Aguarde o 5974, autoriza direto liga. Oi, 68, vou direto do Duna, descendo para 3 mil pés, ajuste no 016. 16 agora, ajustado, descendo para 6 mil na Pro de Duna, no 868. Controle está fazendo boa, você não é meu número 2. Pela minha dúvida no 2, você viu chegando a Mário para o nível 050. Via 050, você não vai estar com você? Autorizado, direto TAP, minha dúvida no 2. O TAP na programa. O 2774 autorizado, decolar pistão 0, vento 120 graus, 129. Na proa 070. O limite será a radial 2-7-0. Esquerda 070, confirma a radial de limite? Radial 2-7. 2-7. B, 2 horas e 13, autonomia, alterna João Pessoa para o táxi. Aperto para o nível 060. 060, 2224. Azul 5001, chama o centro Recife, na frequência 125, Recife Maia. 251. Quase disponível, ele gosta. Ajuste no contato a 2 mil pés presente, ajuste no 016, reporte estabilizado, gol no 868. 2 mil autorizado, Electric Trace, quantos tem os vais agora? 868, obrigado. Então, 3600 estabilizado. Agora, está. Corre, 1895. Boa noite. Grande porta do auxílio do Tri, aponte de homens. Eu vou virar o 23, approach via Juliet to stand 1-1 and pay attention to vehicle car next to a pin gate 07. Follow it until stand 11-1-1. Stand 11 via Juliet and pay attention to the car in Portugal, 023. Contato com a barra de colagem, sou para o nível 180 via saída coral. 180 via saída coral, azul 2774. Azul 4107, autorizada a chegada Mário, desça via para o nível de voo 070. Reduza para 2509, segue como número 5 na próxima fase. 18 decimal 95, ajuste no 0 no 6. Então, bom voo, boa noite, azul 4959. 5, segue via 0.0 da 10, acorde 7395, uma boa noite para a próxima. Rádio 6284. Rádio 6284, controle. 6284. Projeto curva à esquerda, na proa 060, limite permanece radial 280. 060, permanece limite 2224. Fala da jornada 284. Aguarde 6284. 974, chama certo o recículo 251. Recículo 1, boa noite, obrigado. Chama 224. Esse é o amigo 170, o controle era Caju, solicitou que o senhor interceptasse a radial 250. Lembra 24, eu sou uma próxima suposição de 12 horas, é 50 milhas no rumo oposto. É o Fantanco 72, passando o nível 110 e subiu até 160. Localizador, 1868. 1868, torre 1895. 1895, obrigado, boa viagem. Passarei do 2284, reduza para 2309.